Chegados à quinta-feira, cá estamos nós para mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam. Sabemos bem o quanto estão ávidos alguns ouvintes, até pelos e-mails que temos recebido, de acompanhar o lançamento deste live act dos The Fingertips, que efetivamente lançam um álbum ao fim de 6 anos de carreira, um álbum ao vivo com aquilo, entre aspas, que são os seus maiores sucessos. Connosco o Zé Manel, para nos falar sobre esse lançamento. Antes de mais, cumprimentá-lo. Boa tarde, Zé Manel. Muito boa tarde. Bem-vindo aqui à Boa Nova, ainda que seja por telefone, enfim, a distância isso obriga, embora não faltará a oportunidade de estar aqui connosco também em estúdio. Claro que não. Zé Manel, ora bem, estava na altura de fazer o quê? Um balanço, é assim que podemos resumir este live act? Exatamente, eu acho que nós fizemos uns ótimos 6 anos de carreira. As pessoas não têm ideia, mas nós já trabalhamos juntos há 8 anos e foram 6 anos na estrada, 6 anos de surpresas, 6 anos a pisar palcos muito especiais, como a primeira parte dos Queen, dos The Corrs, dos George Michael, uma série de surpresas, uma série de nomeações, uma série de novidades para pessoas jovens como nós, e achamos que nada melhor do que encerrar este ciclo com um live act, para que então depois possamos prosseguir para um novo álbum de originais ou para outras fases. Eu acho que o live act é de facto o reflexo de todas as situações especiais que passámos com as pessoas ao vivo, que foram sem dúvidas as mais marcantes da nossa carreira. Live act, ora bem, tem por base também o sítio onde foi gravado. Exatamente, o ACT, que é uma das casas mais emblemáticas da Noite do Porto, é também uma casa com quem mantemos algumas relações de afinidade. Já lá fizemos concertos para a Associação Acreditar, fizemos lá este live act que foi associado à Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas, da qual eu sou sócio fundador e à qual os Fingertips apoiam totalmente. E, portanto, faria todo sentido que o nosso primeiro CD ao vivo fosse lá gravado. Ora bem, no entanto, surge aqui também, aí está a razão de ser dos e-mails que temos recebido, a curiosidade para o concerto do próximo dia 21, no Condado de Beirós, junto às termas de São Pedro do Sul, para apresentar, efetivamente, este disco. Portanto, dias depois do disco estar disponível para venda, aliás, já o está no vosso site, neste momento, fingertips.com, portanto, que, aliás, os ouvintes da Boa Nova podem aceder por via da nossa própria página, está lá o link. A curiosidade que vocês estão a suscitar com este lançamento, onde alguns dos ouvintes, curiosamente, poderão chegar até de helicóptero. Vocês têm alguma... Enfim, falou há pouco que são 8 anos e primeiro disse que provavelmente as pessoas não saberiam, mas sabem, porque vocês criaram um culto, podemos dizer assim, e só assim se justifica também esta movimentação pré este concerto. Como é que vocês conseguem alimentar esta avidez dos vossos ouvintes, dos vossos seguidores? Eu acho que tudo sempre foi feito com muita cautela, com muita serenidade. Nós do primeiro para o segundo disco demorámos 3 anos a lançar um novo disco e quisemos que tudo fosse feito como uma certeza e não como um simples boom que teve sucesso no ano ou dois e se esgotou. Portanto, eu acho que acima de tudo foi essa calma a fazer as coisas e esse respeito pelo que as pessoas já exigem de nós a nível de qualidade que fez com que nós conseguíssemos sempre dar passos seguros. E por isso mesmo é que achámos que neste momento já se justificava fazer um live act. Achámos que depois destes anos todos na estrada já poderíamos dar um concerto realmente como as pessoas merecem e podíamos lembrar-lhes todos os momentos que já passaram connosco ao vivo, porque nós já temos fãs que vão aos nossos concertos há 6 anos e que continuam a ir e que viram toda esta evolução. E eu acho que é acima de tudo isso, o respeito e o cuidado em fazer coisas que realmente valham a pena ser editadas, porque nós compomos músicas todos os dias, mas queremos simplesmente lançar o que trouxer algo de novo e de melhor. E portanto eu acho que este live act é mais um passo que esperamos que seja seguro. Vamos tocar algumas músicas ao vivo que não tocámos, vamos fazer novas versões de algumas músicas e acima de tudo vamos fazer uma retrospectiva de tudo o que já passámos juntos e com as pessoas que nos acompanham. Um ouvinte nosso, a propósito deste live act, manda-nos o seguinte e-mail. Pergunta ao Zé Manel se vai sair um DVD com este concerto. Então, olha, a pergunta está aqui feita e é um ouvinte de Viseu. Posso-lhe dizer que esse ouvinte é bruxo, porque de facto vai primeiro sair o live act em CD e posteriormente vai sair o DVD que foi filmado exatamente na mesma noite. Pronto, é que ele esteve presente no concerto e viu as câmaras. Portanto... Sim, vai sair sim senhor, o DVD. Ora bem, neste momento, no momento em que estamos a gravar, porque estamos a fazer uma semana antes, até porque para a semana, para vocês é uma semana em cheio, não é? Tem sido agora, até dia 21 é uma fase fase cheia de trabalho, felizmente. Qual é a previsão que têm deste disco? Ou seja, já há pré-ordens de compra significativas? Já, felizmente as pessoas continuam a gostar de nos ouvir, a querer nos ouvir, continuam-nos a acompanhar. O nosso site sempre funcionou como um portal de grande proximidade às pessoas que gostam de nós. Nós damos muita importância a essa parte da comunicação, vamos frequentemente ao nosso site, escrever no fórum, falar com as pessoas, saber o que elas querem de nós. Aliás, isso reflete-se na simples curiosidade do título do segundo disco ter sido escolhido por um fã, que sabes, isso foi uma sugestão dada através do nosso site e foi a sugestão escolhida. E portanto, eu acho que também é essa comunicação e essa interação que faz com que as pessoas sintam outra proximidade de nós e queiram continuar a acompanhar-nos, porque elas fazem parte do que nós temos feito. Sem dúvida, elas estão incluídas diretamente no nosso processo de evolução e acho que é isso que torna essa comunicação especial. Baby, I'm still okay. I know that leaving with me was sometimes hard. Oh, baby, I know that's true. But it's not so simple as you think. I'm feeling the same way too. Please don't say that it's over. Don't say that it's over. I won't know what to do. Don't say that you'll be gone. Or I'll be done. I lost myself inside of it. I know sometimes I might seem so ugly. Do well, maybe I really am. I know that I'm not that easy to ignore. I just isso leva-nos aqui a uma questão também. Vocês, de facto, no vosso site puseram várias mensagens, algumas até bastante curiosas, sobre este concerto e também, inclusive, a ter o cuidado de colocar como chegar ao Condado de Beirós. Isso leva-me a perguntar, no risco não será, porque vocês pensaram no bem, mas por que não fazer o concerto em Porto, Lisboa, Coimbra? Assim, ainda bem que não fizeram. Se calhar iríamos cair numa coisa banal, ponto número um e ponto número dois, porque nós queremos privilegiar a nossa região. Uhum. Aliás, é aqui que nós fazemos tudo, é aqui que nós temos o nosso estúdio, é aqui que nós trabalhamos, é aqui que nós compomos, e também faz todo o sentido, estamos a celebrar estes 6 anos da nossa carreira, fazê-lo no sítio onde tudo acontece. Que é precisamente aqui. Vamos ter um dia com um programa cheio de atividades, as pessoas vão ter a oportunidade de ir ao Balneário das Termas de São Pedro do Sul, receber uhum. massagens. Aliás, para quem não sabe, é o maior balneário termal da Europa inteira. Depois vamos poder ver o jogo em ecrãs gigantes no Condado de Beirós, onde vai ser realizado o concerto. E é também o sítio onde nós fizemos a nossa primeira apresentação pública, que foi no Condado de Beirós, em 2003. E, portanto, todas essas situações fazem com que se justifique se faça este concerto aqui na nossa região. E depois lança um desafio, que é as pessoas que levem as suas câmaras, as máquinas fotográficas, aquilo que normalmente é proibido, vocês incentivam que o façam, para depois mostrarem a versão de cada um dos espectadores. Claro que sim, aliás, é isso que eu acho que é bonito nas situações, é as pessoas poderem participar diretamente nelas. Elas não vão simplesmente ver um concerto, elas vão fazer parte do concerto e isso a nós agrada-nos muito, porque ajuda-nos a crescer, a perceber os erros que cometemos, a perceber a opinião das pessoas, o que elas esperam de nós, o que gostavam de ter visto mais, o que não gostaram, todas essas situações. E é por isso que o nosso site funciona como o principal portal de comunicação. Então, podemos dizer que não é um concerto, que é uma festa? Sim, é uma festa, é uma celebração, sem dúvida, não será apenas um concerto, será um espetáculo. Ora, andamos aqui a oferecer esta semana um download do vosso Melancholic Ballad, foi o tema que de algum modo lançaram, inclusive no MySpace, para divulgar este live act. Porquê o Melancholic Ballad? Porque foi um dos primeiros temas a ter sucesso? Sim, porque foi o primeiro tema a ter de facto sucesso, foi uma música que nos deu muito orgulho, que nos fez a ganhar toda a força que tivemos para seguir em frente, foi uma música que teve 9 meses em primeiro lugar no Airplay Nacional, uhum. É uma música que ainda hoje eu acho que faz parte da vida de muitas pessoas, que acompanham muitas histórias, e portanto nada melhor que regressar onde tudo começou para fechar este ciclo, não é? E o que é que mudou? O que é que mudou no Zé Manel e nos parceiros neste Melancholic Ballad, na altura lançado no Smoke and Mirrors, e agora lançado neste live act? Mudou muita coisa, mudou a maturidade, mudaram 6 anos de estrada, mudaram 1000 versões que nós já fizemos de cada música, mudou tanta coisa. Passou tanta de teenager a vintager, digamos assim. também. Espero que a voz seja a única coisa que não tenha mudado. mas felizmente mudou muita coisa. Isto se na altura nós éramos um bocadinho inconscientes em relação ao rumo que isto ia tomar, porque estávamos a gravar um primeiro disco e nunca saberíamos no que isso poderia dar. Hoje não, hoje no live act faz todo o sentido lançar o Melancholic como single, porque foi de facto o nosso grande êxito e a música que nos levou a tudo isto. A este ponto que estamos aqui a gravar, assim, podemos lá encontrar um Move Faster, muito provavelmente. Claro que sim, no nosso live act vão poder encontrar o Move Faster, o Cause to Love You, o You're Gone, o Rock You for Free, que foi uma música que nunca chegou a ser lançada, mas que foi o hino do Iber Rock, um festival ibérico de rock que existiu em Viseu. Portanto, vão encontrar todos esses êxitos, o Picture of My Own. Ficou alguma coisa de fora desse concerto? Ficou alguma coisa de fora, claro que ficaram sempre músicas de fora, mas eu acho que aquelas que as pessoas esperam de facto ouvir estão lá todas. Eu quando pergunto isso é se no DVD iremos ter extras, não é? Temas que não vão aparecer neste CD. curioso. Não, vão sim, senhor. Aliás, quem esteve no concerto assistiu a coisas que não vão sair já no Live Act CD, que sairão posteriormente no Live Act DVD. Como, por exemplo, o remix do Move Faster, que passa nas discotecas do país e passa especialmente no Act, porque foi feito pelo DJ Nuno Nobre e remixado por ele. Vai aparecer, de facto, uma atuação no DVD com o DJ Nuno Nobre e o remix. Ora bem, Fingertips já é uma banda que é simplesmente conhecida, ou seja, já passaram aquela fase de perguntar o que é. Chegados a essa fase, já podem dar só o luxo, se quiserem e puderem, de lançarem bandas. Imagina agora que estávamos os dois a conversar sobre a organização deste concerto para o Condado de Beirós e disse: agora escolha uma banda para lançar. Que nomes é que me diria? Pergunta uma difícil. Banda para lançar como? Uma banda que... Já existente? Já existente, ou que esteja a dar os primeiros passos, tenha conhecimento e que gostasse que fizesse uma primeira parte. Bem, eu acho que será um bocadinho injusto falar eu, porque sou apenas o vocalista e terei os meus gostos e a minha banda outros. Nós, nós, como é óbvio, quando estamos a trabalhar reunimos consensos. Exato. A nível individual. Eu posso dar um exemplo de uma banda que eu gosto muito e se calhar talvez seja a minha banda favorita portuguesa e que infelizmente pouca gente conhece, que são os Dona Maria, que para mim é uma banda com um trabalho excepcional e que sem dúvida teria o enorme privilégio e prazer de os ter a fazer a minha primeira parte. Aliás, eu toquei com eles no aniversário deles e foi um momento muito especial para mim, porque é uma banda da qual eu sou fã. Lançaram agora também o seu segundo álbum, não é? Exatamente. Há amores assim. Exatamente. Ora bem, música para ser humano. É verdade. Ora bem, Fingertips tem a particular ter inclusive uma editora, chamamos-lhe assim, não é? Sim. A Música à Metro. Isso foi uma estratégia desde o início, foi pensado? Foi a ausência de editoras? Foi a consciência de que as coisas estão a mudar no mercado da música e que vocês acompanharam essa mudança? Sim, não só a consciência de que o mercado da música está a mudar, como também a necessidade de, para fazermos o que queremos, e não quero dizer que isso seja mais fácil, mas para termos autonomia para gerir o nosso trabalho da forma que queremos, precisarmos de alguma liberdade. E nesse sentido nós tomámos a opção de fazer tudo de forma independente. O estúdio onde gravamos é o nosso estúdio, que nos permite passar o tempo que necessitamos a gravar e a compor. A editora é nossa, o que se calhar também faz com que invistam muito mais em nós do que se fosse qualquer outra editora, não é? Que tem mais bandas. E portanto isso tudo fez com que nós quiséssemos potenciar o nosso trabalho da melhor forma possível. Agora uma pergunta que te perdi-se com o facto de cantar em inglês e damos o exemplo do álbum dos The Gift, trazia um tema em português, o álbum ao vivo. Isso vai acontecer neste live act? Não. Neste live act não acontece, mas lá está, é o que eu digo, cantar em inglês não é uma opção, é apenas uma característica. Assim aconteceu, não pomos de parte a hipótese de um dia vir a cantar em português ou de fazer uma música em português. Simplesmente no processo de composição ainda não surgiu. Agora, nós somos portugueses, temos todo o orgulho em sê-lo e não achamos justificável qualquer tipo de discussão da música ser mais ou menos portuguesa porque é cantada em inglês, até porque a música é uma coisa universal, pode ter qualquer língua. A partir do momento em que nós somos portugueses e a música é feita em Portugal, é música portuguesa. Prende-se com uma facilidade vossa na criação, assim? Sim, sem dúvida, assim aconteceu. Eu, na altura, escrevia em inglês, na altura em que comecei os Fingertips, nem sequer nunca tinha escrito uma letra em português. Neste momento já não é assim, eu gosto muito de escrever, se calhar até gosto mais de escrever do que de cantar, é a única coisa, talvez, e portanto simplesmente ainda não aconteceu conjugarmos uma letra em português com uma composição musical. Talvez um dia aconteça, não está posta de parte essa hipótese, nem está posta de parte nem em vista, simplesmente acontece ou não. Curioso ter dito há pouco que das coisas que gosta mais é de escrever, até mais do que cantar. Tem facilidade de escrita? Ou seja, é um parto fácil para si? Tenho, desde pequeno. Gosto muito de escrever e passo muito tempo a escrever. Aliás, acho que é a minha maneira um bocadinho de exorcizar os fantasmas, é pô-los no papel. E é uma coisa bonita, porque podemos transformar das situações da nossa vida, sejam bonitas, sejam feias, uma coisa útil e bonita. Basicamente uma possível obra de arte, e isso é sempre interessante. Convosco é que sai primeiro, a letra ou a música? Não há um processo definido, tanto pode sair a música como pode sair a letra. Nós passamos aqui muitas tardes no estúdio, e o Rui às vezes está com a guitarra, estou a escrever e as coisas surgem. Não há um processo fixo. Acontecem em algumas músicas primeiro da letra e outras primeiro de um acorde ou até de um riff de bateria ou de guitarra. When I'm feeling down, nothing seems okay. I see your eyes and I believe I find a LA. I'm feeling down, things don't go so well. I see your eyes and I forget tears that fell. When I'm alone in the street and I'm scared and tired, for the first time in my far from home, and I just don't want to Cause I love you, mean so much more. Há pouco falava-lhe de uma banda nacional e agora vamos fazer o inverso. Imagino que era convidado para ir lá fora, escolha um país. Que banda é que gostariam vocês de fazer a primeira parte? Bem, eu aí não penso duas vezes. Sem dúvida que o meu maior sonho a nível musical seria pisar o mesmo palco que a Cristina Aguilera, pela voz fantástica que tem e pela performance brilhante que tem, por exemplo, neste último DVD do Back to Basics. Uhum. Uma senhora grávida de 3 meses está ali 2 horas a cantar as músicas dificílimas que ela canta, a dançar e a comunicar com o público da forma que ela consegue, para mim é genial. Vocês tiveram a facilidade de ter já convosco grandes bandas, não é? E como sim, nós já fizemos bandas? A primeira parte dos Queen, de grandes artistas. Na altura com o Paul Rodgers, não é? Os Queen, George Michael, uhum. Nelly Furtado, The Corrs. Já tocámos na Roménia com o Ricky Martin e com os Simple Minds. Portanto, já tocámos com algumas pessoas que admiramos bastante, que foi um enorme privilégio. Como é que estas coisas acontecem? É assim, porque a voz, felizmente, tem acontecido. Como é que essas coisas acontecem? E como é que fazem inveja a quem não acontece? Sim, se calhar é um processo que nem nós próprios estamos muito cientes de como acontece, porque essas bandas são contratadas para vir a Portugal fazer o concerto delas e depois quem as contrata para Portugal acaba por ter que escolher uma banda de primeira parte e escolhe a banda que mais gosta. Na altura eu lembro-me, por exemplo, nós éramos para ter feito a primeira parte da Anastasia, porque quem contratou a Anastasia comprou o concerto dela e cria uma banda de primeira parte em Portugal, e depois o manager dela americano disse que a Anastasia na turnê inteira não tem banda de primeira parte, porque se tivesse tido uma banda de primeira parte em Portugal teríamos sido nós, tanto que chegou a ser anunciado. Portanto, é tudo uma situação que pode ou não acontecer. É óbvio que nós, quando temos um convite desse género, ficamos super felizes, porque estamos a partilhar o palco com artistas que admiramos. José Manuel, é assim, concorda comigo, você é que é uma pessoa mediática. Ou seja, acaba por ser o rosto dos fingertivos, já dizia Rui Veloso num tema do Domingos dos Samurais, quem está ao microfone tem sempre mais sorte, essas coisas do amor, mas enfim, dizia que é uma pessoa mediática, ou seja, aparece em vários palcos e normalmente associada a questões humanitárias. Cultiva facilmente essa possibilidade de chegar facilmente às pessoas, de ser uma pessoa mediática e de cair, entre aspas, no goto do público português. Eu acho que é natural na profissão que eu tenho ter que ter a sensibilidade que eu preciso desse poder de comunicação para chegar às pessoas. E é óbvio que ter o privilégio de poder utilizar para divulgar causas úteis, sejam humanitárias ou sociais, melhor ainda, mais realizado me sinto comigo. Agora eu ouvi uma frase que gosto muito, que é: eu não quero ser uma pessoa famosa, quero ser uma pessoa de valor, porque a fama é uma consequência disso, natural. Uhum. E eu acho que é acima de tudo isso, nós preocuparmos em desempenhar bem o nosso trabalho e em sermos realmente notados por ter um bom trabalho. Tudo o resto vem por acréscimo. Temos aqui de Luís Antero, também da zona de Viseu, que nos pergunta assim, nós fizemos aqui, lançámos aqui na Boa Nova a possibilidade das pessoas fazerem perguntas para vós, como lançamos, sempre temos um destaque, e eu assim, perguntar ao José Manuel, se ele não fosse músico, o que é que ele faria? Então, cá está a pergunta. Essa pergunta já me foi feita e eu acabarei por entrar num beco sem saída, porque eu tenho a plena certeza que se não fosse músico, provavelmente seria escritor, ou estaria a fazer parte de uma companhia de teatro, ou estaria a pintar, porque realmente tudo o que é relacionado com a arte é o que me fascina. Eu não, não, não me estou a ver a fazer qualquer coisa fechado no escritório, é um facto. E portanto acho que se não fosse de facto na música, seria noutra área parecida que eu tentaria a minha sorte. Pertence àquele grupo de multifacetados. Temos neste grupo, no Colibos, exemplo, David Fonseca. David Fonseca esteve no Silence 4 e depois lançou uma carreira a solo. O futuro do Zé Manel na música pode passar por isso, ou os fingertips dão-lhe a liberdade criativa que precisa e que gosta? Eu, para já, acho que não se justifica pensar nisso, sendo estou com um grupo de pessoas que me respeita como pessoa e, acima de tudo, musicalmente, onde posso exprimir as minhas ideias e onde tenho desenvolvido o meu trabalho. Sou extremamente jovem para achar que que preciso dessa independência, entre aspas, nesta área. E, portanto, acho que para mim até tem sido um apoio e uma mais-valia trabalhar com pessoas que são muito mais experientes que eu e que me ensinaram tudo aquilo que sei até hoje. Como é óbvio, a música depois permite-me fazer outras coisas que gosto, como estar na Central Models e fazer trabalhos de moda ou fazer situações noutras áreas semelhantes, mas acho que musicalmente os fingertips são o meu pilar neste momento. Dry the tears behind my eyes and now whisper your name. You said you'd come here every night just to hear me sing. Everybody knows wanna grow. Everybody knows that I don't wanna know. Everybody knows that I don't wanna grow. Everybody knows that you're estar na zona entre Vizela e, aliás, assim, e São Pedro do Sul, Julgo que é feta unços, não é? Sim, exatamente. Tem alguma condicionante negativa o facto de estar aí? Ou seja, sente que se estivesse noutro palco maior, em termos de palco, em termos de possibilidade, Coimbra, Porto, Lisboa? Não, até porque eu estou a viver em Lisboa, que foi o sítio onde eu nasci, eu estou lá a viver desde setembro, uhum. E acho que ter aqui o estúdio onde gravamos até nos traz uma calma enorme e um afastamento dessa confusão a que estamos habituados no dia-a-dia. Portanto, só vejo situações positivas. Até porque se a gasolina não acabar eternamente, nós estamos perto de tudo. Portanto, estamos a um passo de tudo. O que é o futuro, ou o que será o futuro dos Fingertips? Para já sabemos que está aí um DVD na calha, não é? E sim, provavelmente, se uma vez tem facilidade de escrita, estão aí na gaveta uns quantas canções às peças musicadas. Sem dúvida. Estão, nós compomos todos os dias e eu acho que o futuro dos Fingertips, para já, é agora levar este live act às pessoas, este concerto ao vivo. Provavelmente voltaremos a revestir as músicas todas num cenário mais acústico para o inverno e então sim para o próximo ano, talvez para o fim do próximo ano, pensaremos num novo álbum de originais. Depois de lançarem o All About Smoke and Mirrors, portanto, aí havia a incógnita do primeiro disco. O primeiro disco teve um sucesso provavelmente inesperado. Assim, depois queria isso é a questão do segundo disco, né? Quer saber se a campanha... E isso resolveu-se com um excelente catarsis, que é, de facto, dos dois álbuns o que mais gosto. Esta é a minha opinião pessoal, não é? Sim, claro. Não obstante gostar do primeiro. Mas foi uma altura de muito medo, de muita... Porque nós não estávamos a contar que o primeiro disco tivesse o sucesso que teve. E também nós fomos uma banda que se foi conhecendo na estrada, porque nós não nos conhecíamos antes de começarmos a gravar, não éramos amigos ou coisa semelhante, então crescemos juntos e houve ali uma fase de adaptação a muitas novas realidades, ao facto de lidarmos uns com os outros, ao facto de termos a estrada, ao facto de termos programas de televisão, exposição pública, e tudo isso nos assustou um bocado porque foi novidade para nós, e então quando dissemos que íamos ter que gravar um segundo disco, mais ainda foi o peso de corresponder às expectativas que as pessoas criaram à volta de nós, e daí talvez termos demorado 3 anos, mas eu acho que no fim de contas chegámos a casa todos satisfeitos e tivemos a sensação de missão cumprida, porque o Catarsis conseguiu ter 3 singles que ainda hoje tocam na rádio simultaneamente, o Mofester, o Yorgon e o Castelávio, e acho que ainda nos trouxeram mais prestígio numa série de situações, portanto acho que podemos dar-nos por satisfeitos com o carinho que o público nos deu e com a maneira como nos continua a acompanhar. Well, I lay down with no will to show you who I am. I walk away 'cause I'm tired of seeing how messed up you are. It's wrong and so jealous, I searched and kept my distance. Yes, I did, 'cause it's not worth fighting against all of you losers. It seems like I'm giving up. It seems I am lost in time. It seems my time expired. If you paid some attention, you'd see I might lose my up. I've had enough of your unfinished business. I won't resist, 'cause that's what you want, but I won't play a part in your game. It's easier to change and be a stranger to ourselves. You know it is, but it's not worth wrecking my health and my precious youth. It seems like I'm giving up. It seems I am lost in time. It seems my time expired. If you paid some attention, you'd see I might lose my mind. Yeah. Seems like I'm giving up. It seems I am lost in time. paid some attention, you'd see I might lose my mind. Explique-nos agora, hoje em dia vocês conseguiram captar a atenção das rádios. Hoje em dia a rádio continua a ser o principal veículo de divulgação da música, ou entendem que há outras formas de lá chegar e que exploram? Exploraram bem a internet, o MySpace, a televisão também. Vamos ter que ser realistas. Nós precisamos de todos os meios de comunicação para chegar às pessoas, porque a rádio passa a música. É de facto muito importante, mas depois temos a segunda fase, que é a fase de associar a nossa música a uma imagem, a um nome, das pessoas saberem quem canta aquela música. E para isso depois precisamos da televisão, da imprensa escrita e todas essas coisas. Agora lá está, nós somos músicos, o mais importante é fazermos a música. E precisamos de todos esses órgãos de comunicação, simplesmente não vamos é depender deles, vamos utilizá-los da forma que precisamos e que melhor eles nos podem ajudar para realmente nós chegarmos às pessoas mais importantes no meio disto tudo, que são as pessoas que nos ouvem. Tem uma vantagem, é também o que seria da rádio sem a música, não é? Exatamente. Manuel, e o que seria da música sem a rádio? Precisamos todos uns dos outros. Há aqui uma relação muito interessante de parte a parte. Claro que sim, claro que sim. É assim, lançados dois álbuns, vem o terceiro ao vivo, há sempre um receio do terceiro já. É assim, e o terceiro, há um receio de que não corra tão bem. Ou já nem pensam agora nesta fase, já nem pensam nisso? Não, nós quisemos lançar de facto este álbum ao vivo, porque já tínhamos pensado nisso, já tínhamos gravado outros concertos ao vivo e na altura quando saiu o All About Smoke and Mirrors houve uma vaga de novas bandas e eu sei que na altura, também se calhar por eu ter 13 anos e por sermos todos rapazes, houve sempre um bocadinho a comparação do se calhar é porque é um rapazinho loirinho, novinho, que as pessoas até acham piada à música, ou será que é uma boys band? E não, nós de facto somos uma banda, tocamos ao vivo, eu tenho o privilégio de tocar com excelentes músicos que trabalham nesta área há anos, e nós sentimos necessidade de mostrar o que valemos em cima do palco, porque é isso que nós gostamos de fazer, é tocar, e é tocar em cima do palco, não é de fazer playback nem tirar fotografias. E portanto eu acho que nós precisávamos para nós próprios de passar por esta prova, e acho que fomos bem sucedidos. Foram, com certeza. Ora bem, antes de mais, agradecer a disponibilidade que teve para estar connosco. Obrigado. Esta semana estamos a oferecer os downloads deste tema Melancholic Ballad para que os ouvintes possam ter e naturalmente esperar também que haja um excelente concerto que vai estar cheio, de certeza, não temos qualquer dúvida. Esperemos que sim, quero convidar toda a gente que vos ouve e que nos ouve a nós a estar lá presente, vai ser um prazer enorme. Vão chegar a Condado de Brás, que é um solar lindíssimo, não é? Exatamente, Condado de Beirós, é um sítio muito bonito. Obrigado por ter estado aqui na Boa Nova, é a segunda vez e vamos com certeza ter mais ocasiões para estar, mas na próxima tenho que me prometer aqui em estúdio e agarrado com certeza também a um termo acústico para ouvirmos aqui cantar. Então, espero que sim, claro que sim. Não falta uma oportunidade. Oh baby, I hope you're okay. But I hurt things I didn't wanna hear. Baby, I'm still okay. I know that living with me was sometimes hard. Oh baby, I know that's true. But it's not so